tua boca na minha, teus olhos fechados são o meu maior medo de silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual ao vento que toca as gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Tanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina.